vocês na posição 10, pronto para push back acionamento. Menos 3, autorizado, chamar. Autorizado, chamar a ataque, agora menos 3. Paulo, boa noite, Charme 63, 1-0, livrando. 63, 1-0, ataque CV Alpha, reporte a GGS. CV Alpha, reporte a GGS, 63, 1-0. Então, 3858, passando Luna, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, senhor 3858. Comandou, boa noite, então 3858, vai passar a Simbra, baixa, travado. 3858, livre, pouso na 10, o Zanta de 1 0 graus com 8 nós. Autorizado, pouso no 0, então 3858. Contact, gol no 603, tem 169 a bordo, alternativa Campinas, 3 horas e 52. Táxi, parte principal, Indy Alpha, atmosfera 1895, 1016, observe a aeronave da Ocean, né, que está ingressando na Juliette agora, vai parquear no portão 612. Gente, após o Ocean no 612 ingressando, ali o táxi via parte, Indy Alpha, atmosfera 1895, voo no 603, obrigado. Pegamento, voo 1889. Fortaleza e no 10, no 9, chama táxi. Autoridade, 1188. Quilo, Palatango, Quilo Zulu Romeu, boa noite, o Pátio que se encontra. Ok, Pátio 3 então. Isso para Congonha, só um instante, é cópia, eu ajustei no 095 quilos, o lume. Quilo Zulu Romeu, copia? Salvador Congonhas, nível 400, Pesolona 6, pistão 0, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5036, o Quilo Zulu Romeu. 54, livre à direita no 209. 209, obrigado. Pátio 3, que usou o meu, chame para posicionamento. Confirmo, correção, chame para, para o acionamento. Bom, Salvador, 3858, boa noite. 3858, táxi via Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, informará no seu Juliette. Decolada a pista 17, com primeira curva à esquerda, ingressando no corredor forte, 1000 pés, restrito, aguardando a ascensão do controle para o nível 085, controle 120.8, transponder 5090, o Charlie X8. A bordo, Romeu Charlie X8. Livre acionamento para táxi agora 1895, Romeu Charlie X8, o ajuste no 015, 1016, boa viagem. 3258, próxima Juliette. 3258, ingresso para sua esquerda, Juliette, portão 3. Portão 3, sim. T62, check training, grupo pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 cruz. Baixado e travado, livre pouso na 10, 1 a 0, para 3662. Europa 083, good evening, Skok Dent, Ponce Arrival, descendo em tempo at level 050. Fire identity, Ponce Arrival, mantendo 050, Europa 083. Feliz Salvador, Gol no meio, no 3. Gol 1 no meio, no 3, boa noite. Contato radar, Arbor Elança, submantenha 360. 360, Arbor Elança, Gol 1 no meio, no 3. Salvador, boa noite, TAM 3662 na Alfa. 3662, reporte antes da Juliette. Porta leste da Juliette, TAM 3662. Agora o táxi voo 1885, aqui de ABG. 92, autonomia 3 horas, 46, alberto Baleão. 885, livre táxi, parte principal, índio alfa, ponto de espera, 1895, ajuste 1096, boa viagem. Pátio, guia alfa, espera 1895, 1885. 1613, do presente autorizado Ocito. Ocito, 1613. Aguarde a passagem da aeronave. Após, prossegue Juliette, opção 8. Gente, aguarde a passagem da aeronave. Após, prossegue Juliette, portão 8, 3662. Bom, 1613. Gol 3, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, gol número 3. Group 083 without restrictions, send to 2000 feet, clearing 81016. Now 2000 feet without restrictions, 1016, clearing 0083. Controle Salvador, boa noite, trip 5218, centro de informação, Victor. Trip 5218, boa noite, cena de instalação, chegada Mari, desce e mantenha 050. Acionou a destinação, descendo ao 050, pode ser no ideal? Quando no ideal, 050 autorizado, trip 5218. 5218, grato. Romeu Tia Alex, oito na escuta da torre. Route 083, on the present fly direct Duna. Cleared ILS X-ray runway 10, report established. Roger, clear direct Duna, and clear ILS arrival from Duna, runway 10. I call you established ILS 10, Europa 080. Confirm QNH is 1016. QNH 1016. Copy that, thank you. Trip 5218 da presente, autorizado Itapia. Desça para 3 mil pés, ajuste na 096. A presente, direto Itapia, descendo para 3 mil pés, com 096, trip 5218. 1885, decolou 08, 120, decimal 8. 120, decimal 8, gol 1885, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1885, decola, da Eulida Bridge. 1885, boa noite, contato radar da Eulida Bridge, nível 360. 360, gol 1885. Oito oito cinco, autorizado da presente Leda. Estou de Leda, gol 1885. Luna 604, boa noite, identifique chegada mar e desce e mantenha 050. Rupert G83, no localizer. FM, Europa COI3, established, full established, ILS 10. Roger, complete final, contact the tower on frequency 118.95, good land. Hey, thank you, 118.95, bom dia, obrigado. Salvador Tower, boa noite, Europa 083. 083, clear to land 1810, wind 120 degrees, 09 knots. Check and gear, down 11. Hey, copy the wind information and clear to land runway 10, Europa 083. Wind is 120 degrees, 09 knots. Copy that, 120 degrees, 9 Not, Europa 083, obrigado. Trip 5218, continuou? É negativo, senhorita. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.06, autorizado LS, X-Way, pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.06, reportamentos estabilizados. ...604, autorizado da presente, Itápia. Itápia, 1.06.04. Bruno 885 Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, alterna Recife, 1251.